Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar de medicina, vamos tratar de transplantes de órgãos. Estamos aqui no estúdio com o médico nefrologista Rodrigo Sarlo, ele é coordenador do Programa Estadual de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde. Mas antes disso, ou antes desse cargo, ele tem uma formação voltada muito para a medicina pública, ele tem um trabalho interessante. Eu gostaria até que ele falasse um pouco da formação, falasse um pouco. Ele é muito jovem, tem 30 anos e já está num cargo muito importante, que é esse cargo de coordenador de um programa estadual na área tão sensível que é uma área de transplantes, que mexe com todas as camadas sociais, que mexe com muitos interesses, mexe com o tráfico de órgãos, mexe, em resumo, com muita coisa sobre o que nós vamos falar aqui durante o programa. Bom dia, Rodrigo. Eu queria que você começasse contando da sua história. Como é que é a sua formação acadêmica? Como é que você entrou, chegou ao rim e do rim você chegou à coordenação da Coordenadoria Estadual de Transplante? Bom dia. Bom dia, Luiz. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite, agradecer a oportunidade de estar aqui durante um programa tão importante, em uma hora, para a gente poder abordar e esclarecer, né, a população, vários temas relacionados à doação de órgãos e ao transplante, né? É uma modalidade que é única na medicina, né, o transplante, onde não importa se você tem o melhor recurso, o melhor hospital, você precisa ter o órgão. E aquele órgão só chega lá se a família disser sim e se, obviamente, o sistema funcionar. Então, existem, como você falou, diversas questões, diversos mitos, e a gente vai poder ter uma grande oportunidade de discutir com muita clareza, podendo voltar a assuntos, tendo aí bastante tempo para tirar várias dúvidas e fazer com que as pessoas entendam o seu papel fundamental, né, na ajuda daqueles que estão esperando por um órgão, que morrem na fila de espera. Então, a minha trajetória, assim, né, pessoal, dentro da medicina, começou em 2002, onde eu fiz a faculdade de medicina na faculdade de Souza Marques, uma faculdade privada, e ao fim da faculdade a minha vontade era ser médico cardiologista, esse era o meu objetivo naquele momento, e fechando, né, terminando o meu ciclo, me formando médico, eu passei um ano no exército, né? Então eu passei por quartéis, fiquei mais tempo depois no hospital da Vila Militar, trabalhando na terapia intensiva. Eu comecei a adquirir uma formação, né, uma experiência, na verdade, em terapia intensiva. E aí, paralelamente, trabalhei no hospital privado, no hospital Quinta Dor, e no ano seguinte entrei na residência do Hospital Municipal da Piedade, um hospital que tinha uma universidade ali, e atendia basicamente a população, né, aqui do Rio de Janeiro, o município, o Hospital do SUS. Em seguida, no final da minha residência, por ter adquirido essa experiência com terapia intensiva e já tinha uma grande afinidade pela cardiologia, eu comecei a fazer muitas reflexões, né, internas, e achando que eu precisava, né, é uma questão mais pessoal, eu precisava ter alguma área de atuação onde as pessoas, né, tivessem... Eu poderia oferecer alguma coisa diferente para as pessoas, além da cardiologia. Cardiologia é um meio muito bonito, mas que, na minha visão, naquele momento, existiam muitos profissionais fazendo, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí surgiu a minha opção pela nefrologia, né? Eu fiz a residência de nefrologia, né? Foram mais de 2 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, completando esses 10 anos aí de formação, né, de especialidade. Ainda na residência de nefrologia eu tive a oportunidade de vir trabalhar no Programa Estadual de Transplantes, uma experiência totalmente nova, um programa que tinha acabado de ser inaugurado pelo Estado para tentar tirar o Rio de Janeiro numa situação lastimável de transplante. O Rio de Janeiro, que teve o primeiro transplante realizado do Brasil aqui no Hospital dos Servidores, acabou durante muitos anos, né? Foi na década de 60 isso, acabou se perdendo isso, e por diversos fatores, realmente a gente passou por muitas dificuldades, até que o governo teve uma iniciativa em 2010 de reverter esse quadro. Então, o Programa Estadual de Transplante foi lançado em 2010 e eu vim para o Programa Estadual de Transplante, para o PET, em 2011, trabalhar como intensivista, que o objetivo era cuidar, fazer uma manutenção clínica, né? Ir nos hospitais onde estariam os potenciais doadores, aqueles pacientes com morte cerebral, para ajudar os médicos de todos os setores, né? Privado, público, filantrópico, a cuidar desses pacientes, para que os órgãos pudessem ser aproveitados e pudessem ser transplantados. E aí começou o meu envolvimento, e eu comecei realmente a dar sentido, né, àquilo que eu queria, né, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que tivesse uma grande abrangência. Então eu me envolvi assim, de coração, comecei a fazer diversos cursos, viajei para a Espanha, né, passei um mês na Espanha, e aí no final de 2012, na verdade em setembro de 2012, eu fui convidado pelo grande crescimento do PET, né, a gente teve que aumentar as lideranças, eu fui convidado pelo secretário para assumir o programa. E de lá para cá, a coordenadoria do programa. E de lá para cá, né, eu venho tentando dar o meu máximo, essa é a minha grande dedicação. Eu trabalho, obviamente, como nefrologista, mas essa é a minha dedicação assim, de 80%, 90% do meu tempo, e eu faço isso com muito amor. E graças a Deus, a nossa equipe tem crescido, e as pessoas que trabalham no PET têm conseguido, com muito amor, muita dedicação, trazer esses belíssimos resultados. Quer dizer, 2 anos já que você está na coordenadoria, sinal de que está dando certo lá, né? Está funcionando direitinho. Rodrigo, você, como nefrologista, nós falamos assim muito superficialmente, e nem todo mundo é obrigado a saber que o nefrologista trata dos rins. E na questão de transplantes, tudo começa com o transplante de rim, na história dos transplantes no mundo, não é isso? Depois é que vem a história do transplante de coração, Christian Barnard, na Cidade do Cabo, essa coisa que ganhou uma projeção maior, porque até então o coração era o órgão, né, determinante da vida. Hoje em dia a medicina já considera o cérebro, a morte cerebral é que determina o óbito e não mais o coração parar de bater, né? Isso, aliás, até param de bater o coração propositadamente para poder fazer algumas cirurgias, inclusive transplante de coração. Como é que é essa história do transplante? Você, quando se referiu ao transplante que aconteceu no Hospital dos Servidores, ainda na década de 60, né? Isso era o transplante de rim. Isso. Não foi isso? Porque o primeiro transplante de coração no Brasil foi em São Paulo com o Dr. Zerbini, não é isso? Também pouco depois desse de rins, quer dizer, o primeiro mesmo foi um transplante de rim aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Perfeito. O primeiro transplante, como você falou, Luiz, foi realmente de rim, o primeiro transplante do mundo, né? Na verdade, existe uma grande rivalidade entre França e Estados Unidos, porque, não sei se a gente tem tempo aqui para contar um pouquinho da história. Em 54, na França, o que aconteceu? Um paciente caminhava na rua, sofreu um acidente e foi internado. Quando ele foi internado, ele precisou fazer uma cirurgia abdominal porque teve um trauma na barriga grande, sangrou. E quando os cirurgiões abriram a barriga dele, eles detectaram que ele só tinha um rim, só tinha nascido com um rim. E aí, automaticamente, aquele rim tinha uma lesão pelo acidente e ele teve que tirar o rim. Então, tirando o rim, ele só tinha um, ele ficou sem rim, sem função renal. E naquele momento, era um momento onde existiam experiências de transplante, né, começando, e a diálise também não era difundida. Não era todo paciente que perdia função renal que tinha acesso à diálise, eram poucos. Então, foi feita uma experiência com a mãe, né, perguntou se a mãe... Existe uma maneira de salvar o seu filho. Esse foi no Hospital Necker, que seria a senhora doar um dos seus rins para ele. É uma experiência, uma coisa nova que a gente está tentando, é um transplante. E, obviamente, como toda mãe, né, que faz tudo, daria qualquer coisa pelo filho, ela concordou e aquele órgão foi transplantado. Porém, o paciente evoluiu muito bem nos primeiros dias, começou a urinar, melhorou, só que uma semana depois começou a ter febre e morreu. Então foi um transplante que deu certo por uma semana porque houve uma rejeição. No ano seguinte, nos Estados Unidos, ocorreu um caso de 2 irmãos gêmeos univiterinos, ou seja, gêmeos idênticos, e Um deles tinha uma doença renal, também hereditária, genética. E aí houve a mesma questão, um irmão doar para outro, só que eles eram completamente idênticos, né? Identidade imunogenética igual, HLA idêntico. E aí, obviamente, esse transplante teve muito sucesso, porque o índice de rejeição é praticamente zero, e foi considerado como o primeiro transplante nos Estados Unidos. 1955. E bem sucedido, né? Porque o francês fez o transplante, mas houve um problema de rejeição. É. E é interessante ressaltar que foi a mãe a doadora, quer dizer, houve rejeição mesmo sendo a própria mãe a doadora. Isso ajuda a gente a jogar a luz numa outra questão, que é essa questão da rejeição, a questão do transplante. Não é uma questão simples como as pessoas imaginam à primeira vista. Principalmente a pessoa leiga acha que, não, eu posso, se houver um problema, eu posso doar um rim, ou eu posso receber um rim. Isso não é bem assim. Não basta você ter uma família grande, ou você ter muitos parentes, ou você ter uma consanguineidade que permita esse tipo de procedimento cirúrgico. Como é que funciona isso? Como é que é? Bom, perfeito. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para esclarecer isso. Na verdade, como você já falou, né, existem duas formas de fazer transplante: através de uma doação em vivo e transplantes a partir de doadores falecidos, como você falou, os pacientes em morte cerebral. Então, a doação a partir de doadores falecidos, o paciente, na nossa legislação brasileira, na nossa lei aqui do Brasil, ele tem que estar em morte cerebral. Então, é um paciente que tem uma lesão neurológica grave, ou seja, teve um AVC, um derrame importante, tem um tumor cerebral, tem um trauma grave, né? Tomou um tiro, caiu e teve um trauma crânioencefálico grave, e aquele paciente pode ser considerado para doação, a família é entrevistada, enfim, a gente pode falar sobre isso mais à frente. E a segunda opção é realmente a doação em vivo. A doação em vivo, obviamente, ela é restrita, né? Alguns tipos de órgão, nem todos os órgãos podem ser doados em vida, porque a concepção mundial é que você não faça mal ao doador e faça, obviamente, bem ao receptor. Então, se uma mãe quer doar um coração para um filho, isso não pode acontecer, porque, obviamente, ela vai morrer, porque ela só tem um coração. Então, são órgãos duplos, de uma forma geral, que podem ser doados, como o rim, por exemplo, o fígado, que é um órgão único, mas o fígado pode ser doado em uma parte, em algumas situações individualizadas, uma parte... O fígado regenera, né, Rodrigo? Um pouco. Ele tem uma capacidade de regeneração interessante, né, que também é diferente, é uma característica única do fígado também, ou não, no organismo? Sim, ele tem uma regeneração parcial, sim. Então, o fígado é algo que pode ser considerado para doação em algumas situações. Você tira um pedaço do fígado e põe lá. Exatamente. Sim. Então, mas para que você possa doar um rim em vida, né, como você falou, doar um órgão em vida, realmente é necessário que existe uma questão legal, então o paciente até o quarto grau de consanguinidade, né, ou cônjuges, né, o marido, esposa, e a partir desse momento ele vai para uma avaliação médica, ele vai para uma avaliação de um especialista, porque é aquilo que a gente estava falando agora, eu não posso doar um rim para o meu filho e eu sair daqui para diálise. Então, pacientes que vão doar um rim, vamos usar o exemplo do rim, o paciente que um pai que vai doar um rim para o filho, ele vai para uma junta médica, ele vai para uma bateria de exames, para que se garanta que, primeiro, aquele rim dele é saudável e vai poder funcionar, vai poder tirar aquele paciente da diálise, e que as condições de saúde dele se permaneçam as mesmas. Então é preciso uma segurança para o doador e para o receptor. E claro, a gente tem muitas doenças aí na sociedade, né, como hipertensão, diabetes. E essas doenças, né, naturalmente, têm que ser muito bem avaliadas no processo de doação em vida. Elas são impeditivas de doação? A diabetes, ela é impeditiva, por exemplo, a doação de rim, e a hipertensão com lesão de órgão-alvo é. Então, a hipertensão leve não seria, por exemplo. Então, é pra você ver como... Lesão de órgão-alvo. Então, o paciente que tem, por exemplo, já infartou, o paciente já fez um derrame, que isso identifica que, já que ele tem lesão em um órgão, já que ele fez algum evento, provavelmente ele tem lesão renal também. Ele já tem uma patologia que condena a prática do transplante. E o transplante de córnea? O transplante de córnea, ele é obtido também a partir de doadores falecidos. Né? Ah, não pode ser em vida também. Porque não. Você falou órgãos duplos, eu digo, cara, poderia tirar, mas aí é exceção. Sim. A gente considera, do ponto de vista técnico, a córnea como um tecido, porque não tem vascularização, não tem... Não é um órgão, né? É assim como pele, ossos, córnea, válvulas cardíacas, a gente considera como tecidos. Então, os órgãos em si, né, são justamente essa questão. E aí tem também até a questão de medula óssea, que hoje está muito na gerência do INCA em si, né, uma coisa que a gente não vai abordar muito aqui hoje. Essa questão da medula óssea também está muito mais em voga, muito mais evidente, porque também nós temos as pesquisas com células-tronco e essa coisa toda se mistura no final das contas. Você vai indo, avançando no livro e vai juntando tudo lá nas últimas páginas, lá no final. Mas a gente pode até abordar isso mais tarde, você não, claro, como especialista, mas como um médico e como coordenador da Coordenadoria Estadual de Transplantes. Mas eu queria voltar a uma questão que eu acho que é crucial para as pessoas que sofrem de alguma... de insuficiência que exige requer o transplante, a doação em vida de alguém, ou mesmo a doação com morte cerebral, mas a pessoa é de poucos recursos, como é que ela procede? Ela detecta que tem a necessidade, geralmente no caso do rim, a pessoa já está se submetendo a hemodiálise duas vezes por semana, esse tipo de coisa assim, né? Isso, a situação dela já é grave, ela já não vive sem esse procedimento ambulatorial, mas na verdade, ela entra numa fila, qual é o procedimento? Bom, então, como você falou, o transplante, ele é indicado, de uma forma geral, para doenças terminais, que a gente classifica como terminais, né? Que é aquela doença que, né, já não tem mais cura, e aí, obviamente, uma opção de cura é o transplante. Então, o paciente que tem doença renal crônica terminal, que é o paciente que está em hemodiálise, essa é uma indicação de transplante. Então, por exemplo, existe uma lei, a lei da diálise, que determina que as clínicas, dentro do período de um mês, quando receberem um paciente novo, ofereçam essa possibilidade de transplante, encaminhe para um centro de referência. Então, os pacientes que têm essas doenças avançadas, doença de fígado, doença de coração, já são pacientes que estão em acompanhamento específico. Então, estou com médicos já especialistas. É um paciente que tem uma cirrose avançada, já está com um médico especialista, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, já está com um cardiologista. Então, a opção é o transplante. E o transplante, hoje no Brasil, a gente tem a satisfação, a gente tem orgulho de dizer que mais de 90% dos procedimentos no Brasil são realizados pelo SUS. É diferente de muitos países, né? Se a gente olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, que a gente tem sempre, né, como ideia, como uma grande saúde, grande evolução, e obviamente a gente vê os problemas que eles estão passando na saúde, mas um transplante nos Estados Unidos, por exemplo, não tem cobertura pública, né? O paciente tem que arcar com os custos, tem que arcar com os custos da medicação. Aqui no Brasil, não. O SUS oferece todos os tipos de transplante e o SUS oferece a medicação. Então, o paciente, ele precisa ser referenciado para um centro de transplante, e aí a maioria dos centros são públicos, né? Inclusive são os centros de excelência, né? E aquele paciente é submetido a todo o tratamento, inclusive pós-transplante, com ambulatorial e remédio, gratuitamente. O transplante, ele tem, né, um impacto social, inclusive econômico, na gestão da saúde pública, né? Muito importante, né? Quando a gente compara transplante renal com diálise, a diálise é sempre muito sofrida para o paciente, como você falou. Você imagina um paciente, eu trabalhei em clínica de diálise, né? Uma clínica que a maioria dos pacientes eram pacientes SUS. Você imagina um paciente que tem suas dificuldades, que tem que ir três vezes por semana. A diálise são três vezes por semana, durante 4 horas, ficar preso a uma máquina para poder viver. Então, o paciente tem que acordar cedo, se deslocar. E então, é praticamente um dia perdido. Na verdade, são 3 na semana. E o paciente, ele é afastado do trabalho, não pode trabalhar. Então, é uma condição muito ruim, do ponto de vista social, para ele, para sua família. E também o risco cardiovascular desse paciente é muito grande, é muito maior. Era isso que eu ia também abordar, não só o tempo que ele perde, o quão traumático é esse tratamento da hemodiálise, mas também as restrições que ele tem no seu dia a dia. No dia que ele não tem a hemodiálise, ele também não pode fazer uma série de outras coisas, né? Ele tem restrições de toda a ordem, né? De exercícios alimentares, esse tipo de coisa, não? Tem todas essas restrições, uma dieta muito assim... Rigorosa. Cruel, rigorosa. Então o paciente realmente, ele tá ali numa situação muito vulnerável. Então, o transplante, na verdade, é uma nova vida, né? É uma nova possibilidade daquele paciente voltar a trabalhar. Ele não precisa estar preso a nenhuma clínica. A única coisa que ele precisa é tomar a medicação. Então, o risco cardiovascular é muito menor. O paciente em diálise tem um risco cardiovascular de 18% de mortalidade ao ano. O que isso significa? Em 5 anos, praticamente todos vão ter falecido. Agora, o transplante tem um... É cumulativo, 18% ao ano, no ano seguinte... Sim. Então, é claro, tem pacientes que dialisam há muitos anos, tem pacientes que dialisam há mais de 10 anos, há 15 anos, mas são, assim... São exceções. E aí, o transplante tem uma mortalidade ao ano de 3,5%, de 3%, né? Além da questão social, paciente que pode voltar a trabalhar, paciente que volta a ter sua vida... É 99% do normal. Só tem que ter disciplina, obviamente. Então, transplante é vida. Transplante, apesar de a gente falar pouco, apesar das pessoas ouvirem pouco, porque naturalmente acham que aquilo não é com elas, porque ninguém se programa para precisar de um transplante, ninguém acha que vai precisar. Mas isso é uma coisa que faz parte da vida de muita gente. O transplante de órgão não é um transplante de... Não é como um implante de cabelo, né? Que você pode fazer, você programa, junta dinheiro e faz. Não é bem assim, né? Bem, você está acompanhando aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro o programa Tema Livre. Hoje nós estamos tratando sobre transplantes de órgãos em geral. Transplantes também não só de órgãos, mas de tecidos também, com o médico Rodrigo Sarlo. Ele é nefrologista e coordenador do Programa Estadual de Transplantes e está demolindo alguns mitos. Nós estávamos conversando na redação antes de entrar no estúdio e eu vou entrar agora nessa questão, que é a questão do tráfico de órgãos, que nós fizemos um programa há alguns dias sobre tráfico de pessoas para prostituição, tráfico de pessoas para trabalho escravo, para esse tipo de coisa, e entre os tráficos conhecidos estava o tráfico para órgãos, o roubo de órgãos. E isso, o que me chamou a atenção, Rodrigo, nesse programa, é que a grande maioria dos casos de tráfico detectadas são no Brasil, internos, são tráficos, o cara sai lá da Amazônia, vem para São Paulo, o cara sai, entendeu, de Goiás, uhum, e vem para o Rio de Janeiro, a moça e tal. Não é o tráfico internacional como a gente imagina, porque esse ganha uma visibilidade maior. E também eu acho, Rodrigo, que o tráfico interno, ele é mais tolerado pela sociedade. A sociedade tende a achar que isso é uma coisa normal, enquanto o tráfico para o exterior, a sociedade acha que é uma agressão. Você concorda com esse raciocínio? Como é que você vê e como é que você explica essa questão do tráfico de órgãos? Bom, vamos lá. Primeiro, só um resumo de como é que é o nosso sistema. O sistema brasileiro é um sistema que é considerado como sistema seguro, um sistema modelo, onde as doações de órgãos, e aí vamos falar de morte cerebral, elas são detectadas nos hospitais. O Programa Estadual de Transplante, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, é acionado e um profissional do Programa Estadual de Transplante vai até as unidades e acompanha os casos. A partir do momento que a família autoriza para esse profissional, né, os dados do doador são implantados num sistema, no sistema do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. E aí uma fila é gerada e toda essa distribuição de órgãos é feita pela central de transplante. Então não há como alterar, não há como pular fila, não há como manipular esse sistema, porque já é uma coisa que vem pronta e automática, né, randomizada, através de critérios. Cada órgão tem seu critério. O rim, por exemplo, tem um critério de compatibilidade, ou seja, depende de dois sistemas sanguíneos, o sistema ABO e o sistema HLA, de compatibilidade de genética. Então, fazer um transplante sem isso é praticamente uma loucura. Significa até na possível morte do paciente que recebe esse rim. A questão do tráfico de órgãos é um problema mundial, né? O Papa até recentemente apontou para isso, né? Houve uma reunião com o Papa em setembro, na semana de 20 de setembro aproximadamente, e que se levantam que aproximadamente 10 mil transplantes no mundo são realizados por ano de forma ilegal. Agora, isso acontece muito mais em países onde a regulação ela é frouxa, diferente do Brasil, né? Como China, Irã, onde essa questão é muito grave. O tráfico de órgãos existe um mito muito maior do que efetivamente ele é. Justamente por isso que a gente está conversando. Existe uma necessidade de um sistema muito forte, de uma compatibilidade, em que isso, se não houver, isso representa na morte do paciente. Então existem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, só dois laboratórios de imunogenética, que são o HemoRio e a UERJ, laboratórios públicos, né, do Estado. Além disso, o paciente ele é imunossuprimido. A imunossupressão logo na hora do transplante é muito pesado, que pode representar infecções. Então, uma equipe grande, especializada, precisa estar envolvida. Quer dizer, só para a gente esclarecer para o ouvinte aqui, essa imunodepressão é para você baixar o nível de possível rejeição do órgão que o organismo está recebendo, né? Você baixa o nível de imunidade desse paciente receptor para que ele não rejeite o órgão, é isso? E aí aumentam os riscos de infecção cruzada, sim, infecção hospitalar, esse tipo de coisa, né? Sim, porque é a forma como se encontrou que de ser possível. Porque minimizar, sim, qualquer tipo de problema. Porque o nosso corpo ele trabalha da seguinte forma: ele tem a nossa carga imunológica, imunogenética, e qualquer coisa estranha que seja colocada no nosso corpo, o nosso corpo tenta se proteger. Isso aqui não é meu. Então, ele tenta destruir aquilo. Então, quando a gente pega um órgão de outra pessoa, que tem outra identidade imunológica e genética, e coloca na gente, a nossa reação vai ser tentar, do nosso corpo vai ser tentar destruir aquilo. E é por isso que você falou lá na redação que o rim, que não tem essas condições de compatibilidade, ele fica preto na hora que ele é costurado no organismo do outro. Sim, ele fica preto e é aquilo que a gente chama rejeição hiperaguda. O corpo, na hora, ele já fala, isso aqui não na é hora. Meu, isso aqui não é meu. Impressionante, né? E acaba com aquilo. Então, o que acontece é, você precisa de uma medicação inicialmente venosa e poderosa, e depois medicações orais que o paciente vai tomar por toda a vida. E a dispensação disso, ou seja, a entrega desses medicamentos é feita no SUS. Isso é muito bom, é de graça. Gratuito. Então, e também acaba servindo como uma regulação. Então, essa questão de tráfico de órgãos, existe um mito muito grande. O que a gente tenta também combater muito, e na verdade o nosso sistema também é muito eficaz, é muito seguro nesse sentido, é na tentativa de venda de órgãos com a pessoa realmente consciente, né? A pessoa que tem sua dificuldade financeira, que está passando por um problema, né, que está precisando de dinheiro e acha que vai poder vender para um amigo que está na hemodiálise, para um chefe que está na hemodiálise, por exemplo, vai tentar vender seu rim. Inclusive, existe um movimento mundial contra isso, que é a Declaração de Istambul, que é uma reunião, um consenso entre vários países, na tentativa de coibir, de impedir esse ato. Porque a gente vê que a perda, a venda de um órgão, seja lá o preço que for, ela representa um dano irreparável para aquele paciente, porque ele não tem a condição de tomar essa decisão, ele não tem a consciência do valor, que é um valor inestimável daquele órgão para ele. Então, essa é uma coisa combatível, mas para isso existe uma junta médica dentro das unidades, para que se impeça que haja coação, para que se impeça que haja comércio. Então, existe um movimento muito forte nesse sentido, de combater isso. Isso é um movimento do mundo. E no Brasil, você acha que isso é um caso insignificante em relação ao volume dos transplantes que são feitos? Sim, e aí a gente tem que só alertar as pessoas que estão ouvindo de que o nosso sistema é seguro, de que a doação de órgãos, ela é, como a gente está falando aqui, ela é o caminho para o transplante e a possibilidade de oferecer uma nova vida àqueles que estão aguardando. Então, aquele paciente que está em diálise, aquele paciente que está esperando um fígado, que muitas vezes está morrendo, ele precisa do sim dessa família. Então a família, as pessoas precisam acreditar que o sistema é seguro. É, eu queria entrar nessa questão com um outro viés, porque você falou da família, mas eu vejo as campanhas para que você se declare um doador de órgãos, e isso vai figurar inclusive explicitamente na sua identidade, no seu RG. Você na carteira de identidade vai ter lá doador de órgãos, né? Ou não, ou você tem que ter não é doador de órgãos. Havia essa obrigatoriedade? Como é que funciona? Como é que era isso? Como é que é hoje? E por que é que há essa necessidade de se declarar de alguma forma doador? Então, vamos lá. Esse ponto é importantíssimo, que as pessoas até hoje, a maioria das pessoas, assim, não sabem como é que funciona. Em 97, quando foi criado o Sistema Nacional de Transplantes e a Lei, né, de Transplante, a 9.434, para quem quiser, né, acessar, houve essa tentativa de transformar em doação presumida. O que, que é isso? Presume-se, entende-se, imagina-se que todos são doadores, a não ser que se manifestem contra. Isso, naturalmente, isso provocou uma grande rejeição da sociedade, porque a gente precisa, para chegar nesse ponto, que é o modelo espanhol, por exemplo, a Espanha faz isso, a gente precisa de uma evolução cultural. Esse é um momento importante da gente estar discutindo e começando a criar cultura pró-doação, a favor da doação das pessoas. Mas isso não deu certo no Brasil, né? Isso foi há 20 anos atrás, mais ou menos, em 97. Então, isso caiu por terra 2 anos depois. E hoje o que vale é a pessoa diz para sua família, conversa para sua família e fala que é doadora. Quer dizer, na verdade, o que funciona hoje é a família. Sim. Porque a pessoa não vai poder falar, a pessoa, sim, sofreu um traumatismo qualquer, ela está, né? Tá... Mas ela pode falar em vida, né? Ah, pode, sim. E aí, pode falar até quando chega no hospital, pode acontecer isso? Pode. A pessoa teve um acidente, ela chega lúcida no hospital e em seguida, daí a pouco, ela tem uma morte cerebral. Sim. Mas ela pode, no caminho para a sala de cirurgia, dizer, olha, eu sou doador. Pode. Quero doar meus órgãos. Pode, mas a maioria dos casos a gente vê pessoas, né, cada vez mais conversando isso em casa, com a sua família, com seus amigos. E nós não temos ainda um registro a favor da doação. Ou seja, eu quero ser doador, eu quero deixar uma coisa escrita, que eu sou doador. Sim. Isso ainda não existe. Eu acho que a gente vai caminhar para isso, porque isso é importante. Até o próprio Facebook, por exemplo, você pode, quando se inscreve no Facebook, se cadastrar como doador de órgãos. E esse ano, isso foi aprimorado. Isso começou ano passado, junto com o Ministério da Saúde. Esse ano, o que, que o Facebook avançou e fez? A partir do momento que você diz lá no Facebook que é doador, o Facebook avisa a sua família. Então, a sua família já está sabendo que você é doador. Então, para quem tem Facebook, pode acessar a área lá e se manifestar a favor da doação, porque a sua família vai ficar sabendo. Então, é importante a gente conversar isso. E sempre quando a gente fala, né, uma coisa que geralmente não tem espaço para falar isso, nos cursos que nós fazemos para os profissionais, o que, que eu oriento, o que, que eu falo com os profissionais? Antes de você perguntar se você é doador, de eu te perguntar, Luiz, você é doador? Eu não vou te perguntar se você é doador, eu vou te perguntar, se você tivesse precisando de um órgão, você aceitaria receber? Sei. Depende da a abordagem, é importantíssima nessa hora, né? Sim. Quer dizer, a maneira de você dizer, posso tirar um rim seu? Ao invés, sim, disso, você dizer, se você precisasse receber um rim, você aceitaria um rim de outra pessoa? Sim. Há uma sutileza aí, né? Sim. De ativo para passivo que a pessoa entende claramente. E aí faz aquela reflexão, né? Poxa, se eu tivesse sentado numa cadeira de hemodiálise 3 vezes por semana, durante 4 horas... Será que eu não aceitaria? Até agora ainda não ouvi ninguém dizer que não aceitaria. Então por que não doar? Essa é a grande questão. Pois é, aí nessa questão do por que não doar, nós temos várias variantes aí nessas respostas. Uma delas, eu acho que é de fundo religioso, eu diria. Outra de fundo moral, outra de fundo filosófico mesmo, existencial, né? E acho que essas variantes, como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira prática para você desconstruir preconceitos e essas razões que existem? Por exemplo, testemunha de Jeová que não aceita nem doação de sangue, imagina, não aceita nem isso, né? Transfusão de sangue, que dirá doação de órgãos. E outros que acham que se você violar o corpo, você está violando a existência eterna da pessoa, esse tipo de coisa. Como é que a gente pode desconstruir essa coisa? Luiz, esse ponto que você tocou é um ponto importantíssimo, né? Existem vários mitos mesmo. As pessoas acreditam que pode haver uma desconstrução do corpo, uma violação. Agora vamos começar pela parte religiosa, como você falou. Nós em 2013, no final do ano passado, em novembro de 2013, nós fizemos pelo Programa Estadual de Transplante, pelo PET, nós fizemos um evento de homenagem às famílias doadoras. Então a gente convocou todas as famílias doadoras, né, daquele ano e trouxemos líderes religiosos, né, de várias religiões, do kardecismo, da igreja evangélica, da igreja católica, um líder judeu, judaico, e fizemos uma mesa de discussão sobre isso. Além, obviamente, das pesquisas que a gente já tem, foi uma oportunidade muito boa para poder ouvir essas pessoas falando. Inclusive, a gente fez um vídeo naquele momento que a pessoa pode ver também no site, no transplante.rj.gov.br. Tem o vídeo do Mais Vida. transplante.rj.gov.br. Isso, é o site do PET. Esse vídeo está disponível com vários líderes religiosos falando a favor da doação. Né? E todas as religiões, né, são favoráveis à doação. O que acontece é que, como você falou, né, às vezes a gente não consegue levar isso para a sociedade. Essa nossa oportunidade aqui é uma oportunidade de estar levando mensagens para a sociedade. Então as igrejas às vezes não falam sobre isso, elas não são contra, mas às vezes elas não falam sobre isso, então as pessoas não escutam, então acreditam que aquilo é contra. A igreja dos Testemunhos de Jeová não é contra a doação, por exemplo, né? Outras igrejas, igreja evangélica, católica, de uma forma geral, respeitando cada crença, né? Todas elas acreditam que isso é uma coisa boa para o espírito, porque no final das contas você está ajudando pessoas, você está ajudando vidas. Então isso entra em conformidade, isso dá sentido a qualquer religião, qualquer ato altruísta que você tenha. Se você for dar comida para uma família, se você sustentar uma casa, nenhuma religião vai ser contra isso. Se você ajudar pobres, se você qualquer ato benevolente, altruísta que se faça, são atos a favores. Então, a doação de órgãos é um ato altruísta. Então, todas as igrejas são favoráveis, mas às vezes acontece essa dificuldade de passar essa mensagem. Às vezes as pessoas nunca ouviram seu líder religioso falar sobre isso. Aí eles têm interpretação. Acho que, na verdade, também as igrejas, de maneira geral, nos seus cultos, ela não trata, e mesmo nos pronunciamentos oficiais, elas não tratam dos temas que são mais delicados, dos temas que são polêmicos, dos temas como aborto, como contracepção, e vários temas. E eu acho que esse tema que envolve todos os temas que envolvem o corpo, eles são temas muito caros a qualquer tipo de seita e religião, porque você entra na questão do corpo, da matéria e do espírito, e isso mexe muito, não é não, Rodrigo? E você tem informações sobre as religiões de matriz africana, por exemplo, como é que elas veem isso? Porque nós temos uma população majoritariamente negra também, ou mestiça, né? Como é que você tem noção, tem alguma ideia disso, alguma informação? No nosso vídeo, né? Nesse vídeo, por exemplo, a gente colocou uma líder religiosa do Candomblé, que inclusive também se manifestou a favor. Mas é por isso que, por incrível que pareça, a questão religiosa, ela é importante. Mas na nossa estatística, por exemplo, a gente vê que ela não é a mais importante na tomada de decisão da família contra a doação, né? Que a gente chama de negativa familiar. Inclusive, uma boa notícia, né, é que nós temos um grupo no PET voltado para apoio à família, para acolhimento à família, que através de um trabalho assim super dedicado e motivado, conseguiu diminuir a nossa taxa de negativa familiar do ano passado para esse ano. A gente teve ano passado 51% de consentimento, ou seja, de autorização, e esse ano a gente está com 57%. As principais causas, às vezes a família não entende a morte cerebral. Esse é um ponto importantíssimo, porque a morte cerebral, como você falou, o conceito que mudou do coração para o cérebro, ele basicamente é o quê? É um paciente que teve uma morte, né, por uma lesão neurológica grave, um derrame, um AVC, né, um trauma, e aquele paciente está entubado, o coração está batendo, ele está quente, então às vezes é muito difícil para a família entender aquilo. Então, nós temos uma grande taxa de negativa por conta desse motivo. E a gente tem treinado as equipes de saúde das unidades, até as psicólogas, as assistentes sociais dos diversos hospitais, para conseguir mostrar para a família, para que a família, inclusive, acompanhe os exames. É necessário fazer um exame gráfico, né? Um Doppler ou um eletroencefalo, para ver se tem atividade cerebral, para que a família olhe ali e vê que não tem fluxo não há, de sangue. Não, a linha não se mexe, a né? Linha, exatamente, é. Porque não está tendo fluxo ali de sangue. Então, a família consegue entender, fala assim, poxa, realmente, ele não vai acordar. Isso não é um coma, isso é uma morte. Não é reversível, né, essa história. Exatamente. Quer dizer, essa questão é muito interessante isso, porque a vida está vinculada ao coração de uma forma mais profunda do que na medicina. Quer dizer, você quando diz... Quer dizer, o coração é um músculo, as pessoas atribuem ao coração uma capacidade que, na verdade, é poética, né? Você está apaixonado, né? O coração, você quebrou meu coração, aquela coisa, né? Entreguei meu coração, esse tipo de imagem. E essa imagem, ela vai se colando a todos os campos da vida, inclusive a medicina, inclusive a essa conceituação da vida. O meu coração parou, e se o coração parar, né? O coração parou de bater, então morreu. E nós temos casos em que o coração para de bater 3 minutos até, e a pessoa volta à vida, inclusive sem sequelas, é isso? Sim, exatamente, é o que você falou, né? O conceito, ele está muito mais ligado ao cérebro, porque... Se não houver função cerebral, se não houver atividade cerebral, não há vida. O nosso conceito está muito ligado à função cerebral. Se o paciente tem uma lesão cerebral, como teve, por exemplo, o nosso querido Ayrton Senna. A gente tem um exemplo aqui, né, em 94, que ele teve morte cerebral. O cérebro dele morreu, ele morreu, no caso, né, o cérebro dele parou de funcionar. E dentro de horas, o coração parou. Então, é irreversível. A partir do momento que se decreta morte cerebral, o coração ele vai parar inevitavelmente dentro de horas ou pouquíssimos dias. E é o momento de uma oportunidade, sabendo de que a pessoa está morta, é uma oportunidade de ajudar a outras pessoas que estão precisando. É verdade. Inclusive porque não existe o transplante de cérebro, né? A não ser na ficção científica, que você pode imaginar um transplante de cérebro. Mas aí já é outra história. Já que você falou do Ayrton Senna, você tem informações médicas sobre o estado, sobre o prognóstico da situação do Schumacher? Não tenho, mas assim, tecnicamente não, né? A gente tem acompanhado assim nas notícias, né? Coisas muito gerais e a equipe médica, ela realmente assim, a assessoria de imprensa, né, tenta divulgar o mínimo de informações possíveis. Mas assim, é até uma boa oportunidade para a gente fazer um paralelo aqui com a morte cerebral. A morte cerebral, ela é irreversível, ela significa ausência de atividade cerebral. E como é que é feito esse diagnóstico, né, na nossa legislação aqui do Brasil? É necessário que 2 médicos façam exames clínicos para detectar clinicamente, no exame físico, a ausência de atividade. Então, ele vai testar reflexos nos olhos, vai infundir um líquido nos ouvidos, vai aspirar o tubo, porque, obviamente, esse paciente está entubado, vai fazer uma prova que a gente chama prova de apneia, e, além disso, um terceiro exame, que é o exame gráfico, que é o exame para detectar atividade elétrica ou de fluxo. Que é um eletroencefalograma, seria isso? É uma opção. O eletroencefalograma é uma opção, e o Doppler, que é aquele exame que vê fluxo, ele é uma outra opção. São exames, de uma forma geral, são os mais utilizados. Então, um eletroencefalo sem atividade ou um Doppler sem fluxo, aliado a 2 exames clínicos, sendo que um deles ainda é neurologista, tem que ser neurologista pois ou é. Neurocirurgião. Era isso que eu ia dizer para você, quer dizer, um pode ser até um clínico geral, porque vai fazer esses reflexos que são os primários, né, que você vê, que o médico faz realmente, né? Sim. E outro não, outro é o neurológico, aí tem que ser um médico especializado. Exatamente, então, e ainda na nossa geração ainda é tão assim, rígida nisso, que é uma determinação do Conselho Federal de Medicina, e o Brasil todo tem que cumprir isso, e existe uma necessidade de um intervalo entre esses exames. Então, o médico não pode fazer um exame e 5 minutos depois outro médico fazer o mesmo exame. Não podem os dois entrar juntos e fazerem os exames? Não, tem que haver um intervalo de 6 horas entre os exames clínicos, né, entre os 2 médicos. Então, é uma coisa bem, realmente assim, muito rígida e segura, e essa é a importância. No paralelo com o caso do Schumacher, que a gente olha, o caso do Schumacher é um caso que ele está vivo, ele tem coma, é ele diferente tá em coma de morte cefálica. Está em coma induzido. Essa história do coma induzido também me parece muito com a história da imunologia, que é reduzida, baixada para o procedimento cirúrgico. O coma induzido também é para manutenção da vida no metabolismo basal, esse tipo de coisa, né? Não? Como Sim. é que é? O coma é justamente isso. Coma, o paciente está vivo. É. E o paciente está com sedação, está com remédios para que ele possa... para que ele possa estar ali naquela situação calma. Manter as funções vitais. As funções vitais. A morte é a morte, é a ausência de vida, é o paciente que inevitavelmente, inexoravelmente, ele vai parar, o coração vai parar. Então, coma, a gente mantém, assim, em unidade de terapia intensiva, muitos pacientes em coma induzido, o paciente está tratando uma infecção grave, paciente que tem... um próprio trauma grave, muitos pacientes são sedados, são induzidos ao coma, e aí a partir do momento que o paciente vai melhorando, a gente vai reduzindo aquela sedação, para que você possa ter, né, tecnicamente uma melhor ventilação, um melhor cuidado, diminuir o metabolismo. Então é necessário em muitas situações o coma, mas quando a gente está falando de morte cerebral, de doação, a gente está falando em morte, é irreversível. O Schumacher está vivo, mesmo que ele fique no estado vegetativo, né, que aí é justamente isso, é aquele paciente que ele não está em coma, ele está vivo, mas ele tem uma lesão cerebral grave, mas que ele não vai voltar ao seu normal, mas também não está morto. Ele está no estado vegetativo persistente. Ele é caso para eutanásia. Em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, né, isso é muito bem aceito pela sociedade. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de discutir esse cuidado. Eu acho que não é nem legal, né, aqui no Brasil, né? Não, aqui a gente tem, né, pelas nossas características culturais, a característica da nossa população, né, a gente tem dificuldades em falar sobre a morte. A gente tem muita dificuldade, então, em aceitar a morte como um processo natural de todos nós. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, pacientes que têm lesão neurológica grave, as famílias podem optar por desligar e até doar seus órgãos, o que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, novamente, a doação de doadores falecidos somente com morte cerebral. Então, aquela situação que o hospital detecta, o hospital está tratando o paciente já, né? E aí ele vê que aquele tratamento não foi eficaz, ou seja, era uma lesão muito grave, era um derrame muito extenso, e aquele paciente não vai se recuperar. Ele abre esse protocolo de morte cefálica, detecta que o paciente está morto, chama a família para conversa com a família sobre a morte do paciente, a família entendendo, que é aquele ponto que a gente estava discutindo agora, muitas famílias não entendem que o paciente está morto, e a família entendendo, a gente faz questão de que a família entenda, porque você não vai conversar sobre doação de órgãos numa família que não tá achando que o paciente está vivo, que vai se recuperar, porque obviamente, se existe alguma esperança, se a família entende ou acha que tem alguma esperança, ela não vai autorizar. Então a gente tem que deixar claro que não há esperança, o paciente não vai voltar, ele está morto, e aí sim a gente entra com a conversa, pergunta se o paciente já se manifestou em algum momento, mostra a importância, a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas. Luiz, uma doação pode beneficiar até 58 pessoas. 58? 58. 50 pessoas podem ser beneficiadas com doação de tecido, porque a gente tem córnea, pele, ossos, válvulas. Então, o que acontece? Por que 50? Porque na doação de tecido é retirado, por exemplo, um fêmur, né, do paciente. E o banco de tecido, nossos bancos de tecido aqui no Rio de Janeiro são o INTO, que é o Hospital Nacional de Traumatologia, e o banco de Volta Redonda, que é o banco de córnea do Hospital São João Batista. Dois bancos públicos também. Eles manipulam aqueles tecidos e transformam aquilo ali em múltiplos. Então ele pega um osso e transforma em prótese, e transforma em enxerto para dente. Então a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas é uma quantidade absurda. É incrível isso, porque isso ninguém sabe dessa, né? Esse é um nível de detalhamento, Rodrigo, que ninguém conhece. Eu acredito que algum ouvinte, a não ser ouvinte que tem caso na família ou caso muito próximo, vai saber dessas informações. Sim. Então, além dos órgãos, né? São geralmente 8 órgãos. Então, a gente tem coração, rim, fígado, pulmão, pâncreas, intestino. A gente tem também os tecidos. Os tecidos, então, beneficiam uma infinidade de pessoas muito grande. Então, é importante a gente lembrar disso e mostrar isso para a população, né? Naquele momento de tristeza, a gente conversa com as famílias, a gente vê, né? Não tem nada comparável a você perder uma pessoa querida, você perder um pai, perder um filho, né? Uma mãe, um irmão perder uma irmã. Enfim, às vezes, na maioria das vezes, esse é o momento mais difícil para aquela família. É o momento que você está conversando sobre a morte, a família está sofrendo e tem pouco tempo para decidir. Processar essa informação e doar ainda. Assim, sem ter tomar nada. Tomar decisão sem ter nada em troca. Para uma pessoa que ela nem sabe para onde vai. Para uma pessoa que ela. Então, é um ato assim de amor que a gente. É um ato de amor que a gente olha e a gente vê como algo de uma superioridade incrível. As pessoas que têm a coragem de fazer uma doação são pessoas que são legal. Incríveis. O Rodrigo Amira Correia, que é nosso ouvinte lá da URCA, ela fez uma observação, ela faz uma pergunta interessante, nós não tocamos esse assunto. E a doação do corpo para estudo na medicina, como é que funciona isso, hein? Bom, a doação do corpo para a medicina, isso tem tido uma dificuldade cada vez maior, né? Assim, a gente tem visto aí as faculdades assim, com grande dificuldade de obter a doação. A maioria das vezes o que se fazia antigamente eram indigentes, depois de muito tempo sem identificação, eram doados. Mas a pessoa pode manifestar, a família pode manifestar no IML, né? Essa vontade de doar seu corpo. É uma coisa que não entra dentro do nosso fluxo. Isso não entra na traumatologia, digamos assim. A pessoa não vai doar o corpo porque teve um acidente de trem. Ela tem que tomar essa decisão em vida, consciente. E como é que é? Vai a cartório para registrar isso? Não, ela pode avisar no IML, né? Ela pode no próprio Instituto de Medicina Legal, ela faz isso. Isso. Legal. Rodrigo, para nós encerrarmos, eu queria que você fizesse um servição aí para o ouvinte, dizer para ele os contatos, os endereços, o que ele deve fazer para ele se inteirar mais desse assunto, participar mais dessas campanhas, esse tipo de coisa. Não, em primeiro lugar, novamente agradecer a oportunidade de a gente estar aí durante essa hora discutindo um assunto que é muito importante. E espero que a gente possa ter esclarecido uma grande quantidade de dúvidas, né, e retirado alguns mitos. A gente tem o site do PET, que é o www.transplante.rj.gov.br, que é um site que tem vídeos, tem informações, tem legislação e tem inclusive um canal, que é o Fale Conosco, para que a pessoa possa tirar dúvidas que ainda persistam ou que não foram tocadas, por exemplo. Então, é um canal aberto com a gente. O Disque Transplante 155 é um disco que é muito mais voltado para o profissional de saúde, que foi uma das ações nossas de comunicação, para notificação de morte encefálica, enfim, mas dúvidas gerais podem ser tomadas. E, novamente, esse canal, o Fale Conosco. Acho que a mensagem é mostrar para a população que a doação de órgãos ela é segura, que ela é um processo que tem uma modificação e um impacto muito grande. Então, acreditem no nosso sistema, salvem vidas, doem órgãos. Ok, muito obrigado ao Rodrigo Sarlo, médico nefrologista, coordenador do Programa Estadual de Transplantes. Nós falamos hoje aqui sobre transplante de órgão. Aliás, nós falamos de muita coisa. Espero que você tenha curtido o programa. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.